celular, badalado com a fé no coração. E que pra isso eu amanheço dormindo no chão, meu irmão. That's my way, down I go. E esse é meu caminho, melhor vou. Eu gosto de pensar que a luz do sol vai iluminar o meu amanhecer. Passo na manhã, o sol não fugir. Mas a nuvem cinza, tudo vai mudar. Chuva passará e o peço vai abrir. A luz de um novo dia sempre vai estar. Clarear pra ser, pra iluminar pra ser. Proteger, inspirar, alimentar você. Clarear você, iluminar você. Proteger, inspirar, alimentar você. Situação e apetite, acredite que você pode chegar no fim do arco-íris e um pote de ouro.